Muito obrigado pelo convite que nos foi feito e também como resultado de uma conversa que tivemos com o Sr. Alan sobre a necessidade e importância de partilharmos um pouco mais este estudo. Não é um trabalho acabado, mas sim é uma, digamos, provocação necessária para, sobretudo, a comunidade académica, organizações do Estado Civil que têm estado a trabalhar nesta temática e até para nós que estamos ligados agora à administração local, para as administrações municipais e de cidades. É um assunto que, como sabem, tem estado na agenda política angolana. Este estudo é resultado de um trabalho que foi conduzido, sobretudo, sob liderança do Dr. Carlos Lopes, com uma equipa da Direção Nacional da Administração Local do Estado. E de onde é que isso partiu? Partiu exatamente das nossas inquietações antigas e contínuas em relação à necessidade que já se impunha de se fazer uma pequena avaliação das várias iniciativas que o governo angolano já tem estado a fazer em relação a esse processo de descentralização em Angola. Então parece que na vida real estamos mais caracterizados com desconcentração administrativa do que propriamente com descentralização, querendo-se dizer que ainda nem sequer há órgãos locais eleitos para falarmos de desconcentração de facto. Mas houve várias iniciativas, algumas promovidas pelo governo, outras promovidas pela sociedade civil, outras até em conjunto, outras entre o governo angolano e a Agência das Nações Unidas, e aqui fala-se muito do PNUD, que desde o início esteve sempre na, digamos, no backup do governo angolano para pilotar esse tipo de experiências. E então, como devem saber, há todo um histórico que demonstra que houve iniciativas administrativas em termos de desconcentração, não é? Mesmo recentemente o caso de Luanda prova isso, de que há uma legislação específica para Luanda que quase que faz um download de uma série de tarefas executivas que estavam no nível provincial para o nível municipal. Houve, ao nível da sociedade civil, digamos, a criação de espaços, não é, de debate, de concertação, que até deram origem, em minha opinião, aos conselhos de auscultação e concertação social. Se formos um pouco mais atrás, falávamos dos fóruns de desenvolvimento municipal, e aqui vocês estão lembrados, se calhar, do Quilamba Quiás, que estava muito ativo na altura dos quatro municípios de pilotagem que o PNUD foi fazendo com o MAT. E ao nível financeiro, houve também uma tentativa de desconcentração financeira. Os 5 milhões já falam por si próprios, não vale a pena a gente entrar agora em debate. Mas são alguns exemplos de algumas iniciativas nas várias dimensões da descentralização que foram, digamos, de uma forma incipiente, iniciados, mas que este livro traz cá agora à tona uma série de questões que vamos debater logo a seguir. Mas para começar, passo a palavra então ao Dr. Carlos. Boa tarde, antes de mais, agradecer uma vez mais à Adila a hospitalidade e a receptividade habituais. Dizer que este livro é apenas um dos dois produtos de um estudo que foi efetuado sobre a descentralização e a desconcentração administrativas em Angola nos últimos 10 anos, sendo que o outro produto é um relatório analítico que está em fase de finalização gráfica. E que eu vos vou explicar assim rapidamente quais são os aspectos essenciais desse outro estudo, ou do estudo que suporta a publicação do livro. Esse estudo teve por base a recolha de informação em 27 municípios do país. A escolha desses 27 municípios tentou cobrir uma grande diversidade de situações entre municípios mais avançados e com mais competências acumuladas em resultado das tais intervenções que houve, quer do Estado, quer de atores da sociedade civil, no processo de capacitação dessas administrações, mas também municípios menos apetrechados, municípios de categoria A, B e C, de acordo com a tipologia administrativa. Então fez-se uma seleção de 27 municípios. E nesses 27 municípios foi recolhida informação por quatro técnicas diferentes. Elaborou-se uma ficha de município, foi feita uma entrevista com as lideranças municipais, procurando percepcionar como é que essas lideranças municipais viam o processo de desconcentração ao longo do tempo, que aspectos positivos, que aspectos negativos, que sucessos, constrangimentos é que eles poderiam identificar. Foi feito um inquérito aos conselhos, a membros dos conselhos de auscultação e concertação social nesses 27 municípios, também com a perspectiva de apurar qual era a percepção dessas pessoas sobre o que foi o histórico da desconcentração administrativa no contexto angolano nesses municípios. E, finalmente, foi feita também uma entrevista a especialistas. Foram selecionados um conjunto de pessoas que têm acompanhado o processo de desconcentração em Angola, que têm produzido literatura, informação, textos, artigos, que intervêm publicamente sobre essas questões, que também contribuíram para fornecer a informação que depois foi triangulada e que gerou as conclusões as recomendações que vão aparecer no relatório. Eu adianto já duas ou três das conclusões mais importantes que surgem nesse relatório. A primeira é a necessidade de reajustar a Estratégia Nacional de Descentralização. Essa é uma visão partilhada quase de forma genérica por todas as pessoas que foram auscultadas no decurso do estudo. Também se percebeu bem que há uma diferença clara entre aquilo que nós chamamos os atores estatais, e incluímos aqui as lideranças administrativas municipais, comunais, as autoridades tradicionais e os representantes das delegações provinciais. Esse grupo de pessoas tem uma visão sobre o que é que foi este histórico e que resultados é que obteve, claramente diferenciada daquela que é veiculada pelas pessoas do setor privado e da sociedade civil. Esta é uma segunda conclusão interessante. Os atores estatais têm uma visão mais positiva, mais otimista do que foi o sucesso deste processo ao longo do tempo. É outra conclusão interessante. Nós auscultámos também as pessoas sobre o que é que poderia ser o futuro do ponto de vista da transição para as autarquias, que aí é onde vir. Então foi possível detectar três grandes tendências sobre a forma como as pessoas perspectivam a transição para as autarquias. A tendência que defende um gradualismo territorial, com base em experiências piloto e na identificação de um conjunto de municípios que estejam melhor apetrechados e que, portanto, possam iniciar o processo de transição para o poder autárquico e depois essa situação será replicada noutros municípios. Uma segunda tendência defende um gradualismo funcional, isto é, defende a ideia de que as competências devem ser transferidas à escala nacional, mas algumas competências de cada vez. O processo será também gradual. E, finalmente, a terceira tendência que defende que a transição para as autarquias deve ser imediata e simultânea para todos os municípios do país. Estas são algumas das conclusões que irão aparecer no relatório, não aparecem no livro, sendo que o livro é um outro produto. O livro é um segundo produto deste trabalho, onde nós tentámos recolher as perspectivas de pessoas que, de alguma forma, estão ligadas ao processo de desconcentração e descentralização administrativa, por força das funções que desempenham e desempenharam. Por exemplo, o Dr. Belisário dos Santos está ligado a este processo desde que começou a sua trajetória nas organizações da sociedade civil, na DW e noutras intervenções que teve, e atualmente é o Diretor Nacional da Administração Local. O engenheiro José Luís Marcelino, que aí aparece, foi administrador, vice-administrador e administrador municipal do ano. O engenheiro Fernando Pacheco e o Dr. João Neves são pessoas que também acompanharam este processo desde que ele se iniciou, participando no quadro da atividade da ADRA e depois como consultores independentes no acompanhamento deste processo. Eu próprio também tenho acompanhado o processo enquanto académico. Houve a tentativa de alargar um bocado o leque de autores, mas como calculo, um livro tem um tamanho limitado, tem um prazo limitado para ser feito e não foi possível termos a diversidade toda de autores e de pontos de vista que nós gostaríamos de ter tido. Houve pessoas que não foi possível participarem por causa das suas agendas pessoais, que não combinavam com as nossas, e nem todos os temas relacionados com a desconcentração estão naturalmente abordados no livro porque não cabem lá. Então temos ali cinco textos sobre Angola, com visões particulares sobre algumas dos aspectos ligados à desconcentração administrativa, e depois temos dois textos um de um autor sul-africano e outro de um autor moçambicano, que ajudam, num certo sentido, a fazer o contraponto com a realidade angolana, para daí se extraírem as lições e as boas práticas que são importantes ter em consideração neste tipo de processos. E é essa a história do livro que eu tive o privilégio de coordenar, em colaboração com o Dr. Elisário dos Santos, e onde eu também assino um texto sobre a análise das perspectivas dos membros dos CACs sobre a desconcentração em Angola. Basicamente é isto, e devolvo aqui a palavra ao Dr. Elisário. Okay. Obrigado. Acho que, conforme já foi feita essa apresentação do esqueleto, não só do livro, mas também do processo da sua produção, como vem, tentamos primeiro por critérios académicos, não é? De rigor, para escrever o que está escrito, mas também foi feito um trabalho muito direto com as administrações municipais que estão, digamos, neste processo de implementação de algumas das medidas que foram sendo emitidas pelo governo angolano tão logo esse processo começou. E talvez, só para partilhar com vocês, de mais uma vez, quais os argumentos que estiveram na base de nós chegarmos até aí. E para muitas pessoas, mesmo o senhor Alan sabe, que mesmo nos tempos que trabalhámos aqui na DW, no programa municipal, no programa de descentralização, que foi o PDM, já muitas das vezes nos confrontámos com situações dessas que era preciso fazer um levantamento, não é? De todo esse conjunto de iniciativas que estão em curso, e fazer uma breve avaliação da estratégia, para onde é que vamos, como é que a estratégia está, se ainda é atual, se não é. E acho que estamos agora com muito bons elementos, porque para além deste livro e o relatório que o Dr. Carlos fala, foi simultaneamente produzido mais um relatório. Esse é um outro estudo, que também depois acho que em breve vão ter conhecimento. Esse foi conduzido pelo Engenheiro Fernando Pacheco e João Neves, que era, na verdade, uma outra preocupação que, ao nível da Direção Nacional da Administração Local do Estado, nós sempre quisemos levantar, quer através das jornadas científicas do IFAL, onde participam 30, 40 administradores municipais, era frequente o tipo de, digamos, entre aspas, queixas ou problemas que as administrações municipais enfrentam. Então decidimos fazer um estudo de levantamento de necessidades de acompanhamento técnico, metodológico das administrações municipais, na sua relação com os governos provinciais, as direções provinciais com as secções municipais, os gabinetes provinciais de planeamento e estatística com os municipais. Então, este relatório é praticamente um diagnóstico cirúrgico muito aprofundado mesmo. Tem aqui conclusões muito interessantes que, para quem lida no dia a dia com administrações municipais e de cidades, vai ver que muitos dos problemas que hoje os municípios enfrentam, seja do ponto de vista de, às vezes, digamos, fricções entre níveis de governação, programas de coordenação central que são executados ao nível local, que às vezes não têm em conta as prioridades locais. Há uma série de questões que ele traz. Então, praticamente, se a gente pega neste relatório e olha para o livro, vai ter que concordar connosco que há aqui muita coisa que, do ponto de vista da administração pública a nível local, ainda precisa de ser muito bem melhorado para que, se a gente der o passo seguinte, que tem a ver com a instauração das autarquias, há algumas das pré-condições do ponto de vista da administração local que devem estar já bem cimentadas. Isso é como que, epa, a gente querer avançar para autarquias locais sem a administração do Estado ainda estar lá. Quer dizer, que o alicerce das autarquias é, na nossa opinião, um pouco que aqui levanta. Mas também fizemos o lançamento, no dia que fizemos do livro, também deste manual. Este é um manual que os colegas que já estão aqui há mais tempo sempre ouviram falar do Manual de Tarefas do Administrador. Manual de Tarefas do Administrador. E acho que houve várias versões, né? Incluindo aquela última que foi feita com apoio, acho que da União Europeia, que uma das conclusões que eu pessoalmente tirava é que aquilo era uma compilação de legislação e que nunca ajudava muito um administrador municipal sobre que tarefas então é que ele tem que desempenhar. Este manual é chamado Manual de Apoio à Gestão Municipal e de Unidades Urbanas, quer dizer que ele tanto serve para cidades como para municípios, mas aqui fizemos questão mesmo de colocar quais são as principais tarefas que um gestor urbano ou de uma administração municipal tem que desempenhar no seu território, nas várias áreas setoriais, tarefas bem específicas. Ou seja, o manual está feito como uma armadilha de fazer avaliação de desempenho dos gestores municipais e de cidades com base em resultados. Quer dizer, que tem aqui uma série de tarefas que têm que ser desenhados indicadores para poder avaliar o desempenho destes gestores. Então, esta é uma cópia que eu trouxe apenas para mostrar-vos, bem como deste relatório, que estão em fase de reprodução de números suficientes, que também vamos partilhar depois com quase todos os níveis e atores, administrações municipais e de cidade. Mas isso é para criar também todo um quadro de ferramentas, metodologia que vai apoiar a isso. Agora, voltando para o livro, rapidamente, o que nós queremos com este livro é abrir uma oportunidade de reflexão retrospectiva. Por isso é que quando estamos a falar de 10 anos, estamos aí a olhar no marco entre 2002 a 2012, e a Estratégia Nacional foi lançada em 2001, não é? E acho que de 2002 em diante houve várias iniciativas, como já disse na primeira introdução. Só a título de exemplo, é que com esta discussão que estamos a abrir aqui, vamos fazer isso quer com as universidades privadas e públicas, vamos fazer isso com alguns governos provinciais pelo país, desde Cabinda até o Cunene, exatamente para começar a alimentar o debate e obter até muito mais inputs que a nós, que queremos continuar com este trabalho, estaremos então em condições de propor decisões aos decisores políticos de que a atual estratégia pode ser atualizada com base em elementos muito concretos que vieram, quer da discussão e os debates que estamos tendo nessas apresentações, quer daquilo que o Dr. Carlos já mencionou, que são algumas das grandes conclusões do relatório que estamos a terminar sobre este livro. Mas eu acho que em Angola, se formos um pouco no background, vamos dar conta que tudo começa com a Lei 17/99 e a Lei 29/2000, que era o paradigma dos governos provinciais e administrações municipais. Acho que quase que tudo começa aí, a separação um pouco das tarefas, dos papéis. A Lei 17/99 já começava a dar sinais de que a questão da desconcentração era necessária. E logo depois, em 2001, sai a estratégia, não é? Lança-se a estratégia de desconcentração, exatamente para imprimir as tais reformas no funcionamento das administrações municipais e governos provinciais. Então, logo em 2007, sai aquela Lei 207, como vimos, que já cria os Conselhos de Auscultação e Concertação Social, já abre a participação de mais atores no Conselho. Quer dizer, que o Conselho já, se vocês forem na Lei 17/99, eu tenho um artigo, tenho lá um artigo, um número que eu nunca me esqueci, que dizia: o administrador municipal pode, quando bem entender, convocar outros atores ao Conselho do Município. Mas a Lei 2 já corrigiu aquilo. Abriu mesmo um espaço legal para a participação dos diferentes atores. Isto, do ponto de vista de comparação, é uma evolução. Que depois de 2007, achamos que saiu já, digamos, a Lei 17/10 também. Então, há aqui toda uma trajetória, não só legislativa, mas que também suportou as iniciativas, não é, que foram depois a seguir desenvolvidas. Porque nós estamos a ver mesmo que aquela experiência dos 4 municípios, entre Penudo e Umate, depois dos 4 municípios passaram para 41, depois dos 41 houve aquela experiência dos 68. Tudo isso é só para dizer que há todo um histórico de todo este processo que não precisamos de pôr de parte, até só reforça todos os estudos que estamos aqui a fazer. Então, isto é para dizer que o livro está um pouco baseado em toda essa trajetória de iniciativas administrativas, políticas e financeiras, e também eu acho que vale a pena aqui também partilhar com vocês uma nota daquilo que foi a experiência sul-africana, porque Um dos autores que tem um texto neste livro é professor da Universidade de Cape Town, o Andrew Siddle. Esteve connosco no lançamento oficial cá em Luanda. Tínhamos pensado ir com ele à Cabinda na sexta-feira, mas não foi possível. Assim vamos só os dois. Mas ele partilhou connosco a experiência sul-africana em relação a esse processo de descentralização. E há aí muito boas lições que ele deixa que podem servir de apoio ao nosso processo. Dentre elas, de que é preciso, se calhar, não criar muitas expectativas que depois, na prática, não vão corresponder. E isso é aquilo que se diz que, às vezes, desconcentra. O tal gradualismo funcional que o Dr. Carlos está a dizer, não vale a pena desconcentrar todas as tarefas de um nível de governação para o nível mais abaixo de uma só vez e sem ter as condições lá criadas, que pode criar aquilo que se chama de colapso administrativo. Descarregas muitas tarefas e depois não há complementos nem uma base cria problemas, até está a transferir mesmo problemas para o nível mais abaixo. E então, no caso deles, dizem que é preciso ir um pouco de uma maneira mais cautelosa, mas também paralela, porque às vezes descarrega-se funções e não se descarrega recursos financeiros, sobretudo, para suportar aquilo. Descentralização de funções, de tarefas e responsabilidades sem dinheiro é descentralizar problemas para o nível mais abaixo. Sobretudo no nosso caso, em que esse processo das autarquias locais, em nossa opinião, também deve passar por uma questão mesmo de educação cívica do cidadão e também até ao nível dos próprios potenciais futuros autarcas, não é? Que poderão continuar a ser os mesmos atuais funcionários das administrações municipais. O que vai mudar apenas é o autarca, que vai ter que ser eleito. Mas do ponto de vista de funções, muitas delas vão continuar a ser as mesmas, porque o fim último, quer com as autarquias, quer com a desconcentração, é prestação de serviços públicos de qualidade, em tempo, digamos, oportuno, à demanda dos cidadãos. Okay. Então era basicamente isso que íamos partilhar. O nosso formato é, depois desta pequena apresentação, gostávamos de ouvir se há comentários, se podemos debater um pouco, se há até sugestões que nós podemos levar connosco para os próximos passos, e depois no final posso fazer algumas considerações finais sobre isto. Eu só vou acrescentar uma pequena nota. É que eu esqueci assim de referir que o livro tem o prefácio do Sr. Ministro da Administração do Território e tem um pós-fácio, que é uma espécie de olhar para os textos por parte do professor Carlos Feijó, que levanta um conjunto de interrogações que permanecem abertas sobre as questões da desconcentração e descentralização, e que é isso, no fundo, que nós procuramos. Colocar questões, desafiar as pessoas a refletir mais sobre o processo, a discutir mais, a compreender melhor o que é isto da desconcentração e da descentralização administrativa e como é que se poderá fazer o caminho para o futuro que está quase ali à porta. Não é? Uhum. Apenas isto. Olhando naquilo que foi a esperança dos nossos oradores, gostaria de abrir espaço de debate para aqueles que tenham sugestões. Agradecemos muito, né, por esta apresentação. Eu tenho uma questão e há duas questões, de fato. A primeira é, a partir daqui, quais são os próximos passos, hein? O que podemos esperar em termos do mudanças nos regulamentos e ações. Qual é a perspectiva para o futuro? A segunda questão não é realmente uma questão, é mais um comentário na base do que o Belisário mencionou. Que, de facto, a descentralização tem de ser ligada com descentralização financeira e para mim uma das grandes desafios em termos do desenvolvimento municipal é o facto que a lei ou o decreto do acho que é o decreto do presidente está a prever que todos os rendimentos produzidos no nível dos municípios tem de ser canalizado através do Orçamento Geral do Estado. Então, isto realmente, para mim, é uma... Não está a incentivar, de nenhuma maneira, as administrações municipais de criar rendimentos para financiar as suas atividades. Para mim, eu acho que isto tem de ser uma das primeiras etapas para... As administrações municipais têm poderes em termos de criar rendimentos através das taxas, terras, serviços básicos, mas não podem segurar os fundos produzidos. Para mim, parece que é uma recomendação, é que isto tem de ser uma das primeiras etapas no reforma municipal e realmente permitir os municípios em manejar os fundos e os rendimentos que são criados localmente. É melhor assim, responder. Quais são os passos seguintes? Se reparem, acho que foi aí entre julho ou uma coisa assim, a Assembleia Nacional delegou para o Executivo 7 ou 8 tarefas principais que devem ser desenvolvidas até à instalação das autarquias locais. E essas tarefas que foram, digamos, passadas a bola para o Executivo, maioritariamente caem sobre a alçada do MAT. Desde as questões de formação e capacitação, criação de infraestruturas, legislação específica. Daquilo que é a nossa experiência de visitas aos vários países, a maior parte dos países fazem mesmo questão de delimitar bem o campo de atuação entre os diferentes níveis de governação. Porque esse processo de dar e receber responsabilidades é sempre tenso. Se vocês repararem no caso aqui especificamente de Luanda, a partir do momento que saiu o decreto 293/14 de 21 de outubro, não é? Que quase que na essência introduz uma espécie de desconcentração profunda, passando 23 direções provinciais para cerca de 5 gabinetes municipais provinciais que restam. Passou todas as tarefas para o nível dos municípios. Mas, na vida real, ainda há aí às vezes fricções de quem é que vai ter, digamos, o direito de recrutar professores ou enfermeiros, quem é que vai dar autorização para licenciamento de obras, quem é que vai embargar. Ainda o governo provincial sente que isto é sua tarefa, mas que a lei está a dizer que já desceu. Então, esse processo do tal gradualismo funcional nas tarefas tem que ser muito bem, por um lado, legislado e monitorizado do ponto de vista de implementação, para não criar essa situação de que, às vezes, o diretor provincial do gabinete de educação ainda sente-se no lugar, porque era ele, tudo passava por ele, mas você tem agora o chefe de secção municipal de educação, que é, na lei está a dizer que ele é que tem que tratar do recrutamento dos professores. Isso é só um exemplo. Isso é para dizer que, em termos de passos seguintes, o Ministério da Administração do Território tem essa responsabilidade de assegurar que muitos desses passos sejam dados até, digamos, a elaboração da própria lei das autarquias locais, que corresponda ao próprio contexto sociopolítico de Angola, que acho que são os passos mais árduos que vamos ter que dar em termos de criar essas condições. Mas também isso tem agora desafios. A situação conjuntural atual não dá muita possibilidade que se criem as condições como se podia criar, como há 2 anos atrás estávamos em termos de boom do petróleo. Porque já imaginou, por exemplo, o Dr. Carlos está a defender a questão da implementação simultânea, né? Significa que você tem que ter 162, em 162 municípios do país, 162 câmaras municipais. Que nesse momento não há município que tem câmara municipal para ter as grandes reuniões dos vereadores, discussões, não sei das quantas. Já se pensa nesse tipo de infraestrutura, já pensar na instalação das autarquias locais. E também há municípios que nem sequer têm, digamos, infraestrutura da administração completamente consolidada, ainda não têm, digamos. Em termos de recursos humanos, só estou a apontar alguns que não vão servir de desculpas, mas são elementos que a gente, obviamente, encontra e constata que os municípios têm essas carências. Quer de atrair, quer para reter quadros para irem para lá para o interior. E eu acho que num sistema em que os governos locais são mesmo, de facto, autónomos na perspectiva das autarquias, tem que haver massa crítica suficiente que vai ajudar com que haja aquilo que no Brasil chama-se mesmo do próprio orçamento participativo. Pessoas que participam, de facto, com ideias nos grupos de trabalho que vão ser criados e tudo mais. Porque senão vai haver a tendência de, outra vez, um concentracionismo de quem faz tudo e em nome de tudo isso. Então, há ali tarefas que têm que ser desempenhadas para os passos seguintes. Mas um passo imediato, em minha opinião, é claramente a atualização da estratégia. A estratégia nacional tem que ser atualizada para dela se descascarem, nem que sejam passos concretos em termos de projeto. Agora temos que ter um projeto, vamos lá supor, de capacitação de todos os funcionários das missões municipais. Quer dizer, a estratégia tem que dar visão de quais são os passos concretos que abaixo dela devem ser dados, na minha opinião. Em relação à questão do desenvolvimento dos municípios versus receitas arrecadadas localmente, Estou perfeitamente de acordo. Eu sempre que posso, a maior advocacia que eu faço é a autonomia fiscal dos municípios e até de cidades. Este manual prova o exemplo concreto que nós fizemos isso com base em duas centralidades, Quilamba e Sequeira. Contas bem feitas rapidamente, uma cidade do Quilamba precisa em média 24 milhões de dólares por ano para ser gerida em condições de não haver, digamos, interrupções nem no fornecimento de energia nem de água. Quer dizer que isto inclui os custos operacionais de distribuição de energia, água, saneamento, manutenção dos espaços verdes, ter fiscais, cobrar taxas, impostos e tudo mais. A situação atual é de menos do que 2 milhões de dólares que o Quilamba gasta. E ainda por cima, a visão do MAT também é de que os municípios ou as cidades devem gastar todas as receitas que arrecadarem localmente, desde que elas não ultrapassem o valor total do orçamento que é preciso para pôr a máquina a funcionar. O remanescente pode ir para o nível central. A questão da transferência de tudo que se arrecada localmente para a conta única do Tesouro já não é solução, nem estimula, por um lado, que haja competição, digamos, no bom sentido entre municípios e cidades, porque se mesmo que o governo determinasse 60, 70% das taxas arrecadadas localmente fica na fonte, ali estava lançado o concurso entre municípios para ver quem é que arrecada mais, quem é que inventa até fontes de arrecadação fiscal, nem que pagasse o chão que pisa, mas é uma taxa, vai ter que pagar. Por exemplo, na situação atual, não estimula muito. Eu tenho dado o exemplo de um município do tamanho do Lobito com um município do tamanho do Caimbamo, na mesma província. Quem é que arrecada mais? Claramente que é o Lobito. Até deve arrecadar o dinheiro que se calhar é 60% do orçamento da província de Benguela. Isso é verdade. Mas a redistribuição do que os municípios arrecadam nem sequer é progressiva. E só vem no final do ano. Em dezembro, o Ministério das Finanças vai devolver algum dinheiro do que eles arrecadam e às vezes... Quer dizer, chega numa altura que não sei se ele precisa daquele dinheiro em dezembro, as atividades passaram, o tempo passou. E isso é só para dizer que está criada uma comissão, né, interministerial, MAT, Ministério das Finanças, acho que o planeamento também faz parte, que já está a estudar a reforma do atual regime financeiro local. Quer dizer que nós temos, se quisermos avançar outra vez para a instalação de autarquias, o atual regime financeiro local tem que ser completamente reformado. Temos que ter uma lei sobre finanças locais que vai dar esta autonomia de ou parte das receitas arrecadadas localmente fica, ou pelo menos a nossa fórmula tem, até neste livro estamos a propor isso. Tem aqui um esquema que propõe isso. Que, suponhamos que o município precisa de 20, mas o município arrecada 30, mas tem que mandar os 30 a todos. E depois, o orçamento geral do Estado, o que lhe vai dar, às vezes, é 15. E o 15 nem sequer chega ao 20 que ele precisa. Mas ele arrecada a 30, isso claramente que desmotiva. Então, qual seria a nossa sugestão? Era, ele precisa 20, arrecada a 30. Dos 30 que ele arrecada, 20 fica já. Os 10 pode mandar lá para a conta única. E até depois pode-se criar uma legislação, acho que, se não me engano, se não foi no Brasil, foi na Argentina, onde... O sistema de transferências intergovernamentais é recíproco. Há momentos que os níveis abaixo mandam dinheiro a mais para o nível central, mas há momentos que o nível central também tem que mandar dinheiro a mais do que tem que mandar lá para baixo, porque há circunstâncias inesperadas, calamidades, não sei das quantas, reforço e tudo mais. Há esses movimentos. Mas isso tem que estar legislado e acho que criado desse ambiente. Então, estou perfeitamente de acordo com as sugestões que fez. Só uma nota que... Eu e Tomás vamos organizar uma destas sexta-feiras dentro das próximas semanas sobre este tema, com a experiência do Brasil e a experiência da China, os mecanismos naquelas dois países do financiamento municipal, criado com uns modelos bastante interessantes. Não são todas taxas, muitas vezes são... mecanismos inovadores para financiar infraestruturas municipais, mas vamos chamar os colegas para assistir. Eu vi a experiência da Hungria. O governo central diz assim: olha, este é o saco, apresentem proposta. Os municípios vão concorrer para um saco que está ali. Se fizer fazer um bom orçamento municipal que justifique levar 5 milhões de dólares, vai levar. Se fizer um orçamento que não lhe convence a levar o que você precisa, vão dar o que achar que passe. Este é um modelo. Acho que da China, a China, por mais que não é completamente democrática, mas me parece que o sistema que eles utilizam é que quanto mais o município tiver capacidade de arrecadação fiscal, mais autonomia até ganha, ou mais independente se torna da dependência do dinheiro central. É isso? Exatamente. Yeah. Na China, sim. Isso estimula. Yeah. Isso são mecanismos que estimulam os municípios a encontrarem novas fontes de arrecadação fiscal. E acho que, no caso de Angola, até o momento ideal para introduzir essas reformas é este, a crise. A crise é uma boa oportunidade para introduzir isto. Exatamente, porque, de facto, o financiamento dos municípios em China está financiado pela captura do financiamento das terras. Hein? Sim. E isto é uma experiência que pode perfeitamente ser implementada nos países pós-socialistas, com Angola, Moçambique, China ainda é socialista, mas de qualquer maneira, aqueles mecanismos onde o Estado, em princípio, tem mais controle sobre as terras do que num país já. Isto está para quando? Vamos fazer no início de dezembro, hein? Sim. Eu gostaria de participar. Tanto podemos convidar algumas pessoas de outros Ministérios das Finanças que fazem parte desta Comissão de Reforma do Regime Financeiro Local. Vamos fazer. Pessoalmente, se participar, acho que podemos tirar notas, podemos sempre encaminhar a este grupo. A experiência do Brasil se chama é outorga onerosa o direito de construir. Então, na verdade, não é uma coisa só de taxação, sim, mas você taxar e redistribuir o desenvolvimento da cidade. Né? Então, você passa a não dar de borla o coeficiente de construção. Entende? Se a pessoa pode, num terreno, construir 30 andares... Sim. Você não está dando aquilo de bola para o dono do terreno, que é o que, na verdade, acontece, inclusive, no Brasil. Sim. Então, essa coisa da outorga onerosa do direito de construir, ela não só... Ela dá uma equilibrada no mercado de terras. Além disso, ela tem uma influência muito grande no mercado de terras, porque ela... uma grande parte do preço do mercado de terras tem a ver com o potencial construtivo. E isso, hoje, é dado de bola. Na hora que você outorga isso onerosamente, né, você só dá isso onerosamente... Você primeiro baixa o valor de mercado e aí você permite outras tipologias, sabe? Nem tudo vira prime land, nem tudo vira terra imobiliária, etc. Você consegue ter, inclusive, mix social em algumas situações. Então é interessante porque tem outros impactos também. E é uma fonte de financiamento incrível. Né? Fora as operações urbanas, vou falar também dos casos das operações urbanas do Brasil. Acho que pode ser bem interessante. Sim, sim. Vou passar aí aos colegas aqui que estão depois. Não. Tá bom, se andam. Ok. Muito obrigado. Pelo menos as últimas anotações que eu pude fazer relativamente à questão da autonomia. Em termos da arrecadação de receitas e também de desenvolver projetos locais, desenhar políticas locais. No contexto atual da desconcentração administrativa, e percorridos 10 anos, aquilo que eu tenho lido e acompanhado em termos de desenvolvimento dos municípios, encontro uma lacuna entre para os serviços desconcentrados. Os serviços desconcentrados a nível do município, tal como o Belisário acabou de dizer, que quando há desconcentração de funções e não há desconcentração de recursos, ele cria outro problema. E este é outro problema que nós estamos a assistir. Hoje, se vou a uma administração municipal, vou encontrar os serviços da administração tão mais ocupados para os programas, as atividades do programa de combate à pobreza e da água para todos. Mas como que eles estão ocupados com esse serviço? Será que eles têm o poder de planificação? Não. Ele simplesmente acompanha a execução desse programa a nível local. Portanto, nem sequer podem decidir se para onde é que esse, o recurso desse programa podem pertencer. E pronto, os serviços que eu posso aqui citar que mais ou menos funciona a nível local são os serviços municipalizados que nós chamamos da saúde e da educação. Outros serviços desconcentrados praticamente é nulo esse serviço. Eu não sei se há um problema de interpretação entre os órgãos do departamento ministerial que tutelam essas áreas, ou há um problema de interpretação a nível do município. E, por outro, a minha sugestão, estamos a falar do contexto atual, é se o MAT, talvez com o IFAL, trazer discussões a nível horizontal entre os departamentos ministeriais que têm determinados serviços que deveriam ser desconcentrados em termos de recursos com os governos provinciais, para ver se haja uma interpretação uniforme desses serviços, porque às vezes nota-se uma certa duplicação na execução das atividades. Portanto, onde o programa o programa de combate à pobreza vai realizar um determinado projeto que também um determinado ministério, por exemplo, uma PES, dentro do mesmo espaço territorial, mas depois não se sabe quem é que coordena esses serviços. Obrigado. Eu entendi, o senhor Adão fez um comentário, vou passar aos colegas. Depois vamos passar aos colegas mais amigos. Mas não fez um comentário. Vai dizer que estou de acordo com os questionamentos e levantamentos que faz. Nós próprios já constatamos isso, que há aqui às vezes, digamos, sobreposição de programas. Por isso é que eu no início falei de programas de coordenação central implementados localmente, mas que às vezes não vão de acordo com as prioridades locais. E neste momento, porquê que as administrações municipais estão mais preocupadas com o programa de combate à pobreza? Porque é o único programa que lhes dá dinheiro ao nível local. O único orçamento que os municípios nesse momento têm é deste programa. Quer dizer, o PIB da província nem sequer drena ali para os municípios. Então, e mesmo indo para o nível de desconcentração que estamos a falar, se calhar para um estudante que quiser fazer um mestrado, um bom estudo de caso que pode ser utilizado é o Programa de Cuidados Primários de Saúde. Já deram conta que é o único ministério que transfere o dinheiro diretamente para a gestão direta das administrações municipais, com todos os riscos possíveis de desvios, de corrupção e tudo mais. Mas, pelo menos, a avaliação geral que se faz é de que as administrações municipais conseguem, com esse mecanismo de transferência direta do dinheiro do Ministério da Saúde para as administrações municipais, compra de medicamentos, ambulância, resolver os problemas todos que resolvem. Agora, estou de acordo que podem até haver pequenos desvios na alocação efetiva desse dinheiro. Aí já está a chamar a atenção que se cria um mecanismo de monitorização, de facto, de como é que o dinheiro está a ser alocado. Mas que o mecanismo pode ser uma boa iniciativa para, digamos, engordar a renda ou o PIB do município é necessário. Se os outros ministérios, por exemplo, da água, da agricultura e tudo mais fizerem isso, claramente que avançaria. Por isso é que vamos ver que há mais tendência dos municípios estarem mais agarrados com as questões de saúde e educação, mas as áreas que representam o motor do desenvolvimento económico local quase que estão preteridas, que é exatamente a área da economia e da indústria, não é? Os relatórios das administrações municipais dificilmente vão te descrever atividades concretas e robustas na área da agricultura, da indústria, porque não há dinheiro para executar aquilo. Então já está, esse relatório chama a atenção a isto. Exatamente, porque tem que haver aqui um mecanismo de também se apoiar com fundos suficientes para bombear os setores que são a base do desenvolvimento ao nível dos municípios. Então, estou de acordo. Qual é a visão? Em setembro foi aprovado o Plano IAT, que é o Plano da plano estratégico da administração do território. Aqui a administração do território não vista como o Ministério, a administração do território vista como um documento de política do governo com mais de 45 programas, e esses 45 programas, resumidamente, estão embaixo de dois grandes pilares. Um programa que tem a ver com a reforma da administração local do Estado e outro que tem a ver com o Programa Nacional de Descentralização. E daí, todos os ministérios podem atuar de forma transversal nestes programas que estão neste plano estratégico da administração do território. E se assim acontecer, qual é a visão e a estratégia? É mais integração e coordenação entre ministérios para evitar duplicidades de programas e gastos a mais de recursos. Então, o MAT e o Ministério da Saúde começaram um programa conjunto, que é o programa dos agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário. Quer dizer, que antes até era só o Ministério da Saúde que queria implementar um projeto com agentes comunitários de saúde, nós dissemos. Se for um programa de desenvolvimento comunitário e sanitário, é muito mais abrangente ao nível do município. Mas quando estás a falar de agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, entram vários departamentos ministeriais, agricultura, saúde, educação e tudo mais. Quer dizer, se for nessa perspectiva de promoção do desenvolvimento comunitário como tal. Então já há um pouco esse tipo de iniciativas, melhor coordenação. Obrigado. Eu acho que primeiramente quero felicitar os colegas pela apresentação feita e dizer que acho que é sempre uma oportunidade muito grande debater sobre este assunto. E pelo que eu li rapidamente assim aqui por trás do livro, a ideia é de facto fazer um debate que seja interativo e traga ideias, porque esse é um processo que não é um estudo que poderá efetivamente trazer tudo aquilo que podem ser as ideias que os angolanos têm nas suas cabeças. Portanto, quanto mais pessoas contribuírem para o espaço e o debate, acho que mais eficaz as políticas poderão ser. Portanto, uma coisa que eu queria perguntar era se, da comparação que vocês podem fazer da cidade de Luanda, que me parece que dentro do quadro administrativo é uma particularidade em relação aos outros municípios, como é que avaliam o grau de participação dos atores da sociedade civil e outros atores que são parte do Conselho de Escutação e Concertação Social em Luanda e em outros espaços fora de Luanda? Porque os indicadores, digamos assim, no discurso do Presidente da República, quando falou daqueles 7 elementos que tinham que ser cumpridos, eu acho que às vezes ficamos a olhar para a realidade de Luanda e usamos isso como indicador para ver se estamos a chegar lá ou não. Mas qual é a realidade muito mais genérica? Vocês foram em 27 municípios. Será que temos alguma base de construção para começarmos a pensar efetivamente que podemos caminhar para ir rapidamente para o processo de descentralização, mas com a efetivação das autarquias locais, conforme disse o Sr. Carlos Lopes, naquele grupo que diz que efetivamente temos que, não um gradualismo, mas algo já rapidamente que abrange todo o território. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu sinto que durante esses vários anos de desconcentração, muita coisa efetivamente foi desconcentrada. Mas o que eu continuo ainda a verificar na prática é que muitos programas que caem no nível de execução do município ainda continuam muito concentrados em termos de decisão nos níveis provinciais e centrais. Há uma desconcentração efetivamente de tarefas e serviço, mas em termos de tomada de decisão sobre as tais tarefas que foram desconcentradas, não há essa, eu não diria capacidade, mas não há esse poder atribuído aos órgãos mais no nível municipal. Portanto, ainda há aqui uma dualidade que não é muito clara. Há atribuição, mas não há poder para tomar decisão sobre isso. Então, estamos efetivamente a desconcentrar ou a concentrar. Eu não sei qual foi a apreciação que vocês tiveram em relação a isto. Queria ouvir a vossa opinião. E eu falo isso na base do que eu posso avaliar em termos do investimento público que é feito por via do orçamento geral, dos programas que caem para o município. Eu vejo na base disso a grande concentração em termos de decisão. Estou a falar do investimento público, estou a falar de alguns programas que o colega até também já falou deles. Um deles é o programa de impacto de combate à pobreza e outros programas que efetivamente, mesmo o programa de combate à pobreza, as prioridades, elas não são definidas na base daquilo que o município decide, conserta e acha que são as necessidades do município, mas há uma espécie de top-down de programas que já estão desenhados e o município simplesmente implementa e recebe o valor para aquele determinado programa. Portanto, eu acho que esta seria uma base muito interessante para olharmos e dar capacidade também aos municípios para começarem a ter esse nível da capacidade de gestão e de planear. Porque me parece que, na minha opinião, o grande desafio, e falando com algumas pessoas, mesmo do Ministério do Planeamento, que é uma luta que até o próprio Ministério ainda está a fazer para trazer essa nova forma de pensar, mais de planear, do que simplesmente atuar como bombeiro. Tem um problema, vamos resolver. Parece que até as administrações andam muito ocupadas, mas é que são coisas assim do dia a dia que você resolve sem uma planificação prévia, uma planificação a médio ou longo prazo, que pode ajudar o município de facto a resolver alguns problemas que aparentemente parece que estamos a resolver, mas só estamos a tentar apagar pequenos fogos que se vão acendendo. Mas eu acho que estamos de parabéns todos e penso que a DW está a ser privilegiada por, agora em primeira mão, poder ouvir dos senhores do lançamento desse livro, e eu quero parabenizar. E se tivermos acesso a este relatório e aquele outro documento que o Sr. Belisário falou, penso que serem muito interessantes, porque o acesso à informação também é o outro problema que faz, às vezes, os atores não contribuírem. E agora o Sr. Belisário ainda falou de um outro plano, que eu também ouço muito, mas não sei onde encontrar, que é o plano estratégico da administração do território. Então, às vezes, queremos dar algum contributo, queremos analisar documentos, mas não temos acesso à informação. E acho que, se efetivamente esse processo caminhar, e vai caminhar efetivamente para um processo mais descentralizado, todos os atores são importantes para que possamos fazer o bolo, não é? Ok, obrigado. Duas notas apenas sobre as questões que colocou. A primeira é que uma das evidências que resulta do estudo, por exemplo, da auscultação às lideranças municipais, é que essas lideranças se sentem muito constrangidas na sua autonomia, na sua capacidade de atuação, pela existência dos programas centralmente definidos. Tivemos vários exemplos de testemunhos que foram dados de que não há realmente participação das lideranças municipais na definição de prioridades, no desenho dos programas e, portanto, alguns desses interlocutores consideram que os programas nem sequer estão adequados às reais necessidades dos municípios. E, portanto, essa é uma evidência do estudo, e depois, como dirá aos decisores, em função da informação, agir no sentido de encontrar o balanceamento que deverá existir entre a implementação de programas da administração central e os níveis de implementação e de participação nas estruturas de nível local. Essa é uma evidência. Em relação à questão da participação, que também colocou, apesar de nós não termos olhado para Luanda, mas notámos claramente uma diferença de participação, sobretudo no plano da qualidade, entre os municípios de categoria A, que são os mais urbanos, comparativamente, por exemplo, aos de categoria C. O que passa muito pela qualificação e pela disponibilidade de recursos humanos que estão na base desse tipo de participação. É fácil perceber, por exemplo, que um município como Lulito, para pegar aqui o exemplo que o Dr. Belisário deu há bocado, tem uma massa crítica em termos de pessoas ligadas não apenas à administração local, mas também à sociedade civil, ao setor privado, às igrejas, diferente ou mais com maior disponibilidade, não só em termos de quantidade, quer de qualidade, do que as pessoas, por exemplo, do município de Queimbando, onde isso afeta claramente o nível de participação destes atores nos CACs. Uma das perguntas que nós colocámos, nós no inquérito que fizemos ao CACs, colocámos algumas perguntas, algumas sobre o funcionamento dos CACs, se eles funcionavam de acordo com a legislação ou não, se quantas vezes é que reuniam, como é que as pessoas percepcionavam a forma como o seu contributo era apropriado ou não pelas administrações locais. E depois fizemos um conjunto de questões, não muitas, o inquérito no total tinha 7 ou 8 questões, 9 questões, salvo erro, 9 questões, sobre como é que eles avaliavam os progressos, os resultados, os constrangimentos à atividade ou ao desenvolvimento dos municípios. Como eu sublinhei há bocado, há uma clara diferença entre a forma de pensar tudo isto da parte dos atores estatais e a forma de pensar dos atores não estatais. Mas é outra evidência que resulta do estudo, é que há diferenças na qualidade da participação entre as diferentes categorias do município. Isso será também um outro aspecto para o qual os decisores vão ter que olhar, no sentido de conseguir prover os municípios mais do interior, menos apetrechados, com recursos humanos capazes de poderem contribuir para promover essa participação. Outra evidência que resulta do estudo é que também em alguns dos casos o grau de participação está diretamente associado à natureza da liderança. Isto é, há lideranças mais de tipo autocrático, se quisermos dizer assim, a nível de alguns municípios, que são menos facilitadoras e menos promotoras da participação das organizações da sociedade civil e do setor privado, e que têm uma tendência mais impositiva e que levam menos a sério os contributos que os membros dos CACs se dão nas suas intervenções, e há lideranças mais abertas, mais facilitadoras dessa participação, o que em alguns casos também aparece associado a questões geracionais. Isto é, municípios onde as lideranças são mais novas são tendencialmente mais abertos à participação dos outros elementos não estatais nas estruturas do CACs do que aqueles onde as lideranças são mais idosas e, portanto, mais engajadas em relações de tipo partidário. Desculpa, só uma pergunta em cima do que falou. Será que ainda continua a haver, quer dizer, a abertura do espaço está muito dependente da iniciativa individual das lideranças do que efetivamente daquilo que é uma exigência legal? Apesar de haver a exigência legal, a natureza das lideranças condiciona a forma como essa participação é maior ou menor nos municípios. Isso é uma evidência. Mas Luanda não foi incluído. Não. Há uma razão para isto? Não, acho que era... Com licença. Os municípios que foram incluídos no estudo estão aqui identificados. Luanda não está na lista. Benguela, das províncias de Benguela, Bié, Cabinda, Coisaçu, Luango, Luila, Malange, Moxico, Marinho e Zaire. Luanda não entrou. Não houve razão nenhuma específica para escolher Luanda. O que nós tentámos foi identificar municípios em função de alguns critérios que têm a ver com as diferentes categorias, por um lado, depois com diferentes localizações espaciais ao longo do território nacional, mas também municípios que tenham tido experiências de intervenção, quer das instituições estatais, quer de ONGs, no quadro, por exemplo, do PDM, e que são experiências onde houve intervenções cumulativas que criaram capacidade nos municípios, comparativamente a municípios onde não houve nenhum tipo de experiência desta natureza e, portanto, apresentam desempenhos diferentes. Os critérios andaram à volta disto, mas não houve efetivamente razão nenhuma para excluir Luanda a análise, só que não podíamos ir a todos, podíamos fazer aqui uma escolha, não é? Yeah, mas Luanda tem entre 30% e 40% da população do país, né? Sim. Nós sabemos disso. Yeah. Acho um outro elemento ligado à questão da participação, e isso acho que, mesmo que olhemos para Luanda, se quisermos, é à luz do decreto 200, da lei 17/10, onde os participantes aos CACs também podem se, já se fala dos partidos políticos com assento parlamentar, e em quase todo o país é muito raro a gente ver os partidos políticos a participarem de facto. Provavelmente, e acho que não estou muito errado, aqui em Luanda já há um bocadinho mais ousadia, os partidos políticos com assento parlamentar podem eventualmente ir a um CACs. E acho que já vi o caso do Cacoago. Mas no resto do país, eu fui ao Mochipo e tal, quase que não vão para lá. Que também está na lei, mas não. Então, há um, pelo menos o texto que eu escrevo, há uma parte que estamos a falar de, dos grandes desafios que se impõem aos CACs, e um deles tem exatamente a ver com este. Que é a questão de que, conforme já disse o Dr. Carlos, a capacidade, a visão da liderança na administração determina a abertura e o nível de participação. Só um deve estar lembrado, nos tempos do PDM, nós tínhamos municípios em que o administrador era muito mais aberto e o espaço também era muito mais aberto, as pessoas tinham mais confiança, participavam mais, mas havia municípios que não. Eu dei o exemplo em Cabinda. Na altura, o administrador que lá estava, quando estávamos a ajudar a elaboração do plano integrado, nessa questão de pôr a discussão, o draft, CACs e chamar-se, não vai ser possível, porque isso vai ser uma oportunidade para eles me colocarem questões que eu já sei, que eu não tenho dinheiro para resolver. Mas não há problema, mesmo que não tenha dinheiro, mas abre a discussão com eles, dizer, não tenho, mas espera. Não, não sei o quê. Então, é só para ver que tudo isso também já começou a nos dar indicações que o processo de aprendizagem, da participação, é dos dois lados. É do lado das lideranças, mas também do lado dos cidadãos, não é? E acho que esse desafio está dos dois lados, ou pelo menos coloco nos dois lados. Da mesma maneira que os cidadãos precisam, se calhar, aprender a participar um pouco mais com qualidade e intervenção, o lado das administrações municipais, que são as lideranças, também precisam desse tipo de aprendizado, na minha opinião. Até de metodologias de como facilitar uma reunião de um CACS. Isso, só isso em si já pode bloquear o indivíduo que está aí à frente. Não está habituado a ser confrontado, por exemplo. Então, tudo isso é um processo que achamos que dos dois lados precisa de alguma afinação. O planeado que você se referiu foi aprovado pelo Conselho de Ministros, acho que, se não me engano, em setembro. Neste momento, o que está em curso é a reprodução de cópias para os vários ministérios e depois estar publicado. Acho que mesmo se vocês entrarem no site do MATE, não creio que já está lá publicado, mas deve ter lá alguns elementos já sobre o planeado. Nós estamos a fazer questão, porque mesmo ao nível da direção da administração local, vamos criar um link agregado ao website do MAT, onde vamos passar a pôr muitas dessas reflexões e documentos. Mesmo isto que queremos publicar. Aliás, temos feito um interno, mas estamos a tentar ver se conseguimos abrir. Acho que o resto... Acho que podemos passar. Só, acrescentar mais uma indicação, porque não Luanda também. E dizer também que este estudo que foi produzido, 10 anos de descentralização, foi feito em simultâneo, em termos temporais, o estudo sobre o levantamento de necessidades. E houve também, da parte do MATA, a preocupação de tentar fazer algumas sinergias e algumas poupanças nos gastos. E por isso, quando verificarem, parte dos municípios que foram tratados neste estudo estão também tratados no estudo de levantamento das necessidades. Nesse já tem um ano. Que já tem um ano, mas o orçamento não permitia trabalhar todos e, portanto, houve necessidade de fazer escolhas que foram baseadas nestes critérios e também com uma lógica subjetiva de descentralizar e sair de Luanda, não é? Porque é sempre Luanda que se estuda e quisemos ir a conhecer as outras comunidades. Já é sempre só... Luanda que se estuda, mas também eu pessoalmente tenho a mais problemas, não é? Que Luanda não é o melhor sítio do território de Angola para se fazer experiências piloto, parece. É tão dinâmico que às vezes nem sequer se chega a meio do piloto, muda tudo e depois não tem conclusões, então, às vezes até de propósito, há pequenas experiências pilotos, vamos lá supor, eu tenho já desafiado, por exemplo, esta reforma que foi introduzida a Luanda, se fosse introduzida numa região da Angola, tenho quase a certeza que em 8 meses que estamos, algumas coisas podiam já estar um bocadinho mais assentadas, né? Mas não é o caso em Luanda, já tem uma dinâmica que mexe com a própria legislação a toda hora. É pena que Kilam Kiyashi, em 2002 ou 2001, foi o primeiro município onde foi lançado o primeiro fórum. Né? Sim. E eu acho que tem uma história bastante interessante. Eu acho que pode ser um próprio livro ainda. O próximo trabalho. Porque eu acho que aquela história do lançamento dos fóruns, aproveitando a experiência também da África do Sul, pós-apartheid, eu acho que é uma história bastante interessante. Não, acho que ainda há passos seguintes, podemos retomar sempre essa experiência do Kinaba, que acho que eu não me esqueci. E acho que deve ter coisas escritas sobre a dinamização desses espaços. E agora com o Kinaba, que acho que volta a ser um município, melhor ainda. Melhor ainda, porque vamos retomar todo um processo de dinamização, funcionamento das estruturas, não só administrativas, mas de concertação com o cidadão. Eu só queria acrescentar uma última nota sobre o estudo, e também sobre o estudo, já agora atrevo-me também a falar em nome do engenheiro Fernando Machado, do Dr. João Mendes, para explicar que todo o trabalho da recolha de informação que é depois tratada e analisada nestes trabalhos, foi feito pela equipa técnica da Direção Nacional da Administração Local, sob a supervisão, com a devida capacitação, mas nunca é demais sublinhar o fantástico trabalho que eles fizeram na recolha da informação, porque foram eles que foram fazer as entrevistas, foram eles que foram implementar os inquéritos, foram eles que foram recolher toda a informação que está na base destes trabalhos que aqui estão a ser apresentados, e é importante realçar o papel. E aí também a estratégia, Carlos, foi mais no sentido de que, como os colegas devem saber, algumas técnicas de recolha, análise e tratamento de dados, que mesmo aqui ao nível das organizações não governamentais, às vezes investe-se muito nisso, às vezes não temos esse elemento nas instituições governamentais. Não há muito esta prática de ir ao terreno, recolher dados, como recolher os dados, que métodos e tudo mais. Então, vamos tentar usar isso como também um mecanismo de capacitação dos técnicos da Direção Nacional da Administração Local. E acho que para muitos deles foi a primeira vez que tiveram esse tipo de contacto direto com as administrações municipais, mais numa perspectiva de, digamos, conversar, mas com o objetivo de recolher dados, analisar e dar um reporte, um feedback bom. E acho que isso fez bem não só os próprios técnicos, mas também as próprias administrações municipais. Porque a ideia é que quando bastou ver um blizzard a chegada, este veio fiscalizar, então como é que foi? Não há aquele espaço da gente conversar assim, digamos, mais horizontalmente, colocar as coisas com franqueza necessária e depois poder resolver. Acho que foi bom desse ponto de vista. Eu pedi aos senhores que retenham as suas questões e vou dar a oportunidade a esses colegas aqui depois. Bem, muito boa tarde a todos. Chamo-me João Rafael, estudante do curso médio de Educadores Sociais. Gostava de saber o seguinte: depois da implementação deste processo de desconcentralização e descentralização administrativa, qual é o balanço que se faz sobre esse processo? Visto que depois de ser implementado o inquérito às lideranças comunais e também aos atores estatais e privados, houve duas visões distintas. Então, gostava de saber qual é o balanço sobre esse processo. Antes que o senhor responda, se não for para passar. Está bom. Fechou. Posso avançar uma resposta? Pode ser. O resultado do inquérito em concreto é que a apreciação, quer da parte dos atores estatais, quer da parte dos atores da sociedade civil, eles fazem uma apreciação generalizadamente positiva. É isto que os resultados do inquérito traduzem. há uma apreciação positiva sobre os benefícios que este processo trouxe para a vida das comunidades às quais eles pertencem ao longo destes 10 anos. O que depois varia é o grau de apreciação mais ou menos positiva em função do tipo de atores que estamos a falar. Tudo o que são atores estatais valoriza de forma muito mais enfática os benefícios que o processo da desconcentração trouxe. Enquanto que os atores não estatais, por oposição, são um bocado mais céticos. Todos eles partilham a ideia de que houve vantagens, mas depois divergem no grau de vantagens ou de benefícios que isso efetivamente trouxe às populações onde as iniciativas foram sendo implementadas. Uma outra evidência que resulta do estudo tem a ver com o facto de os atores estatais divergirem dos atores não estatais sobre as áreas onde houve mais avanços. Por exemplo, a questão da participação nas estruturas do CACS, a forma como as opiniões dos membros da sociedade civil, sejam igrejas, sejam sindicatos, sejam ONGs, sejam representantes de outros partidos políticos, veem o problema, diverge daquela que é veiculada pelos responsáveis administrativos. Os atores não estatais acham que a sua voz não é suficientemente ouvida. Ainda que, do outro lado, os administradores municipais dizem que as sugestões que são apresentadas no CACS, que todos os assuntos são discutidos no CACS, não é a mesma visão. Há aqui diferenças substantivas que têm que ser bem analisadas, no sentido de depois corrigir alguns tipos de situações. Por exemplo, é também comum a ideia de que a área da saúde é a área onde houve mais progresso a nível da transferência de competências para os municípios, com benefícios para as populações. Isto é generalizado, quer da parte dos atores estatais, quer da parte dos atores não estatais. Portanto, há aqui um conjunto de informação, que depois você encontra, nomeadamente aqui no texto, que faz o tratamento estatístico do inquérito. Isto é um tratamento estatístico, de acordo com as regras normalmente estão associadas à análise de um inquérito, aqui feito por amostragem de uma amostra aleatória, está tratado em detalhe. Isto é só apenas uma parte do inquérito, que tem todas as questões foram tratadas. No relatório irá ter acesso depois a toda essa informação, que isto é só a parte de tratamento do inquérito é uma parte do relatório final que abrange cerca de 80 páginas, para ter uma ideia. É fácil de calcular, não podia estar toda essa informação aqui colocada no livro. Não preciso. Tá bom. Belisário e Carlos Lopes, eu fiquei achei muito interessante a apresentação de vocês. E há uma semana atrás eu estive em Cabo Verde, fui convidado para falar de temas urbanísticos, mas era uma conferência, era sobre desenvolvimento local e regional, foi organizada pelo presidente da Câmara de Praia, que é candidato à presidência, inclusive, de Cabo Verde, e é o favorito. E é uma experiência muito interessante. Eu gostaria de colocá-los em contato, inclusive, com a diretora de descentralização e governação local do Marrot, que é o Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, uma pessoa do... E também com o prefeito de Praia, né, que seria dos dois partidos, para vocês terem uma visão. É muito interessante a experiência de Cabo Verde, eles estão bastante avançados. E lá eu tomei conhecimento da Carta Africana de Centralização, que é a Carta da União Africana. Sim. E inclusive conversei lá com o prefeito de Dakar, que é o atual presidente dessa comissão de administradores locais pela descentralização. É uma iniciativa muito interessante. Então são contatos que eu acho que vocês... poderiam se engajar. Há uma discussão muito ampla já em África sobre essa questão de centralização, desenvolvimentos em lugares diferentes. Em Cabo Verde, eles não têm o poder intermédio, né, a província, então a discussão lá agora é a questão regional, né? Como é que fica a articulação regional, porque de fato, se eles organizam através das ilhas, ou se é mais um conjunto de ilhas, porque algumas ilhas são muito pequenas. Então, vocês têm lições a trocar aí, né? Sim, sim. Talvez uma maior tradição aqui do governo intermédio e eles lá uma força do governo local. Mas eles lá também reclamam. E reclamam como todo mundo. No Brasil, apesar de ter uma descentralização profunda desde a Constituição de 88, sempre a ideia é que se você descentraliza a responsabilidade e competência, mas não descentraliza a massa. Né? O dinheiro continua retido lá no governo central. E isso termina sendo sempre a grande questão. Mas eu acho que a gente... Que você falou uma coisa muito correta, Belisário, que o momento é muito propício e talvez a descentralização tenha que ser entendida, ou isso tem que começar a se pingar para o Ministério do Planejamento das Finanças, que descentralizar é ampliar a base tributária de Angola. Sim. É basicamente isso. O governo vai ter maior capacidade de arrecadação se ele apostar na descentralização. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa iniciativa da saúde e uma oportunidade que a gente teria realmente de criar pilotos de centralização, era pensar em programas que fossem, que tivessem um fundo e eles fossem completamente geridos pelas administrações locais. E aí eu penso em um que é muito pouco dinamizado, mas é que eu tenho certeza que as administrações locais é a que tem a maior capacidade de fazer, e eu acho que o Alan talvez concorde comigo, é o programa de autoconstrução dirigida do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Eu tenho certeza que se esse fundo da autoconstrução dirigida fosse um programa, se criasse um fundo e dissesse assim, olha, os administradores é que vão geri-los diretamente, sabe? A questão da autoconstrução dirigida é local, ali é com materiais locais, inclusive alinhado com o novo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que estimula a questão do uso de material local. Então, talvez pensar um programa, sabe, de autoconstrução dirigida que pudesse ser gerido completamente, a gente poderia testar a capacidade deles. Porque a grande questão que eu percebo é o seguinte, que existem muitas, sempre, e isso, você sabe que eu trabalhei na descentralização em Angola em 2006, 2007, então, trabalhei naqueles 4 municípiozinhos do PNUD, e sempre havia justificativas para não descentralizar. Corrupção, desconfiança, não sei o quê. Mas o fato é que tem que ser começado. E aí eu fico até pensando, uma das maneiras que o Brasil fez é para descentralizar, que eu digo que tem dois aspectos, né? Uma coisa é você descentralizar, a outra é as dinâmicas migratórias, por exemplo. Muita gente fala das dinâmicas migratórias de Luanda. Todo mundo está querendo vir para Luanda, né? De Angola quer vir para Luanda. Mas por quê? Porque você não tem de redistribuição de poder. Todo poder está concentrado em Luanda, de fato, né? Quem decide o orçamento está em Luanda. E uma maneira que o Brasil fez foi descentralizar as universidades. O campus universitário, ele terminou tendo muita importância nesse processo, que você cria uma massa crítica, né? De participação. E você começa a imaginar, você consegue influenciar, inclusive, nas dinâmicas migratórias. E uma das maneiras como eu... A última coisa que eu pensei aqui era o IFAL, né? O IFAL está só em Luanda hoje em dia. Já está sendo regionalizado. Ele já está sendo regionalizado. Em quais províncias hoje? Está Uambo, Uila, Luanda Sul. Uhum. Estava a pensar no UIS. No UIS. Porque talvez seja fundamental descentralizar o IFAL, né? Não, isso já é o primeiro aspecto, né? De você. Mas centralizar mais profundamente, entende? Exatamente. E pensar em cidades menores até, que tem uma função chave. Por exemplo, uma Camacupa, mesmo não sendo capital de província, já pode receber uma coisa de IFAL ou Andulo, não sei. É escolher na rede de cidades de Angola quais seriam esses aspectos. Então, a educação pode ter um fator fundamental. Sim. Aí, né? Agora, esse aspecto que diz da experiência do Campo Verde, nós até no início tentamos, né? Não foi possível ter alguém para partilhar conosco, mas a ideia de estarmos mais conectados com outros fóruns ao nível da África, acho que estamos exatamente de acordo. A CLGF, que é... Isso, é CLGF, o presidente da Dakar. Sim, nós somos membros observadores, embora seja uma plataforma de países anglófonos, mas nós estamos muito interconectados com ele. Depois tem... Aí o CLGF, que é a União das Cidades, isso. Governos, isso. Também estamos lá. E também estamos com a AMCOD-CADEL, que também é a plataforma da descentralização dos governos locais. E está ligado com a União Africana. É uma forma de materialização dessa questão da Carta Africana. Vai acontecer agora na África do Sul, em Joanesburgo, acho que é 29 deste mês até dia 3, uma outra cimeira da AfriCities. Basicamente é para dizer que a nossa feira dos municípios é praticamente uma inspiração do AfriCities. E a ideia foi sempre essa, de trocar experiência, trazer lições de outros países e ver como é que aqui internamente podemos operacionalizar. Eu acho que o nosso desafio aqui fica é de ver como é que vamos amplificar, digamos, o espaço de debate e concertação com os atores da sociedade civil como tal. Ainda estamos com muitas fronteiras, né? Cada um no seu quintal, mas acho que era preciso começar a partir alguns muros de Berlim. Começamos, eu acho que sim, precisamos disso. Começar porque, imediatamente. Como eu estou a dizer, porque não é que eu estou bem, a questão da descentralização é o momento oportuno de angariar sinergias para, em conjunto, se começar a promover o desenvolvimento local. E acho que isso não passa só por uma responsabilidade dos órgãos a nível local, mas da participação dos vários setores. E nós aqui exploramos muito pouco o setor privado para participar. Eu tenho um exemplo no Lubango, uma empresa que todas as sextas-feiras para numa praça e distribui 150 kwanzas a cada uma das senhoras que vende aí mangas ou coisa assim parecida. Mesmo que seja 150 kwanzas ou 500 kwanzas, não importa tanto o valor, mas a ideia por trás disso, se for bem retrabalhada, estamos aí a falar de experiências que em outros países são as transferências sociais, monetárias, o Bolsa Família, tipo. E aqui nós ainda temos iniciativas um pouco, digamos, isoladas, né? Algumas ações estão a ser feitas pelo Ministério do Comércio, mas o Ministério da Assistência e Relação Social pode ser o líder disso. Se vai lá a Constituição, o Ministério responsável por assegurar a assistência social, combinar-se. E em outros países, como a África do Sul, 3 a 4% do produto interno bruto é dedicado a esse tipo de transferências monetárias para as famílias mais vulneráveis, para além do dinheiro que está complementado no orçamento do Estado. Então, é mais, tem aí várias iniciativas e oportunidades que podemos aproveitar. Yeah, muito obrigado. Se depois nos der os contactos do Cabo Verde. Sim, eu mando um e-mail conjunto. Sim. Mas acho que já não temos. Não, eu só queria rebater algo, Sr. Belisário. Eu penso que esse estudo e estes outros relatórios são de facto uma oportunidade não só para o governo redefinir algumas estratégias e melhorar as estratégias de descentralização e algumas políticas públicas que foram gizadas para, digamos assim, concorrerem para essa estratégia de descentralização, mas também até para a própria sociedade civil, para as ONGs, associações. Eu vejo muitas oportunidades. Fazendo assim uma leitura rápida, queima-roupa no livro, e pela explicação também que estão a dar, há muitas oportunidades das organizações continuarem a interagir com as administrações municipais. E nós, por exemplo, estamos agora a preparar uma formação, queremos convidar a administração municipal de Cacoaco e desafiá-la para um treinamento para os membros do Conselho de Administração, para os membros do Conselho de Conservação Social. Inicialmente nós queríamos fazer para as associações, mas estamos agora a pensar que os órgãos da administração municipal também são parte e são eles os proprietários, né? Os donos do espaço. Portanto, queremos fazer essa formação, porque no fim queremos fazer uma eleição dos membros representantes da sociedade civil ao espaço. Isso foi uma recomendação que saiu de um dos encontros do Conselho. Parece que há esse desafio da representatividade e legitimidade de algumas pessoas que lá vão representar os outros, que na verdade depois não há feedback da informação que lá partilham. Os grupos que dizem representar não recebem retorno da informação, pois há aquela ideia de que a administração não partilha a informação, mas há lá representantes que também estão lá e não dão esse feedback. Há esse desafio também da sociedade civil. Mas eu sempre defendi que quem tem que organizar a sociedade civil são mesmo eles próprios, não é a administração, que agora vai fazer encontro para fazer a eleição do representante da sociedade civil. Então, a própria sociedade civil tem esse desafio. E nós queremos aproveitar muito bem essa oportunidade para fazer esse exercício, que eu acho que é um exercício que também dentro dos atores da sociedade civil pode ser uma base para começarmos a pensar como é que as pessoas devem estar legitimamente a representar os interesses dos outros. Portanto, eu vejo que há um grande espaço de oportunidade para os diferentes atores trabalharem e continuarem engajados. Eu felicito o vosso trabalho mais uma vez. Nós temos só 3 ou 4 notas finais para fechar, que vão completamente de encontro, quer com as discussões que tivemos aqui, as questões que vocês colocaram, e daquilo também que são as nossas conclusões, não só das que estão no livro, mas daquilo que é a nossa percepção de todo esse processo. A primeira nota é de que Acho que hoje, não é só em Angola, mas no mundo, a questão da democracia local é fundamental. No caso de Angola, acho que é fundamental para o presente e futuro da nação que se quer construir. Acho que mesmo esse aspecto que o João Domingos levanta, hoje acho que a democracia representativa já está em choque com a democracia participativa. Então, essa democracia local, acho que no caso de Angola, seria uma válvula de escape para aqueles casos até de outras forças políticas que podem não ter espaço aqui em cima, mas vão ter um espaço de ensaio lá embaixo. Então, há aí novas dinâmicas de participação que isso hoje devíamos potenciar. Continua a ser um desafio aqui em Angola. A segunda é que a autonomia local e a descentralização acho que são assuntos muito interessantes e importantes, fundamentais para o caso angolano, e acho que no nosso caso urge adotar-se um sistema, digamos, de organização do Estado que seja capaz de garantir o funcionamento das estruturas do Estado para que ao nível local todas aquelas demandas dos cidadãos sejam satisfeitas e que sejam correspondidas. No caso de municípios urbanos como aqui de Luanda, nós dia a dia vemos como é que os cidadãos estão a gritar por serviços de qualidade, serviços a tempo e hora. E esse mecanismo de governação que se quer introduzir é exatamente para ver se há uma correspondência entre a demanda dos cidadãos e aquilo que são as tarefas dos órgãos locais. No livro vamos ver que, na experiência moçambicana, o senhor põe aí um exemplo de uma tabela de funções dos administradores municipais. E vai ver que tem aí cerca de 51 tarefas para um nível micro comunal, mas bem clarinhas. Quer dizer que ele tem mesmo que dar atenção àquilo. Uma outra nota é que temos que olhar, e nós ao nível do Mato já estamos a tratar disto, que é a organização territorial, não é? Para fins de futuras autarquias locais. Isso também é um outro desafio que está ali à vista, para que se organize então muito bem a questão da administração local autárquica. Também falamos aqui muito da questão de que os órgãos locais precisam de uma verdadeira autonomia local, e aquilo que o colega já levantou, e essa autonomia local vai passar então por uma efetiva descentralização. Isso significa que é aquele aspecto que eu disse no início, de que a transferência de funções, o tal gradualismo funcional, tem que ser seguida de recursos paralelos suficientes, não é? Para quem, os colegas vão falar de finanças locais, sabem que há uma regra de ouro que diz function follows finance. Não transfira funções sem dinheiro. Vai haver problemas. E depois, acho que, basicamente, este livro não é a varinha mágica. Ainda só é uma provocação de começarmos a debater mais e até encontrarmos pistas para os caminhos seguintes. É o que nós estamos à procura. Portanto, mesmo quando nós fomos para as faculdades, para os governos provinciais, isso só nos está a servir de mais insights para os passos seguintes que nós temos que afinar. Obrigado. Não sei se o Carlos tem alguma coisa a dizer. Não, agradecer a nossa atenção e a participação. Okay. Então, muito obrigado para esta excelente apresentação e queremos convidar os senhores regressar em 2 ou 3 semanas para um debate sobre financiamento local. Então, mais uma vez, obrigado. Okay.